que meu Deus, tô precisando de ar. Estou exausto, mas preciso continuar a marchar. Nesse chão batido, perigo o mesmo do passado. Eu sinto as mesmas sensações de tortura lá dos escravos. Passos cansados, pés castigados, corpo fatigado, mas a força ainda brota como flor rompendo asfalto. Inacreditável, né? Quem diria, Zé, que mesmo no deserto Caege estaria de pé. Buscando aqui amor, ali busco prestígio, aqui glórias, felicidades, ali busco amigos. Pela linha do meu canto, desenho os meus sonhos, bem diferente do que vejo no cotidiano. Eu sinto a presença da guerra, nem o pulsar da vida, cada notícia da televisão gerando asfixia. Sociedade eufórica acumulando espetáculo, carnaval, Copa do Mundo. Somos feitos de otários. Homens choravam de amor, hoje já não choram. Os que não se revoltavam, hoje se revolta. Se foi a esperança junto com o sangue do povo, o dilúvio de lágrimas afogou os sonhos. Calma! Não tem nada acabado, ainda tem ar no pulmão. Caege respirando, é claro, dos cabelos brancos que herdei, ganhei do tempo. Experiência, aprendi que Caege não deve mudar a essência. Pode se entregar ao álcool pra anestesiar a dor da vida. Sem vida, vou ganhada pelo desamor. Quanta tristeza acumulada, precisava desabafar no peito. Trazia mágoas que me sufocava, meu ar tirava, enfraquecia a caminhada. Mas em Deus refúgio que eu precisava, ninguém me dava água. Sentia fome e frio, como tava vazio meu espírito. É o suor do meu rosto que rega minha esperança, sabe? A minha crença faz a minha alma ser puro como uma criança. São as gotas do sangue do meu povo que nutre a poesia. As lágrimas são as notas que dá vida à sinfonia. Caege, representante do gueto, poupa mais sangue pro coração fortalecer. Eu colosso na alma, não tenho que temer. Só pra fôlego, Deus, eu preciso respirar. Mais vida pra minha vida, eu tô precisando de ar. Despeja a alegria nesse olhar sofrido. Enfeita a noite com amores prometidos. Dá mais brilho às estrelas, aquece mais a lua. Injeta coragem pra eu expor minha loucura. Certezas e incertezas, faço um filme em minha mente. Pra alcançar o alvo, tenho que fugir das serpentes. No frio do isolamento, no calor da ambição. Nunca é demais, irmão, a tal da pretensão. O alicerce do meu caráter foi demolido. Quem era o Caege que falava de Cristo? Descobri onde galopando chegou meus pensamentos. Força motriz unindo corpo e espírito. Com sacrifício, sofrimento é selado meu percurso. Acelero os passos sempre visando vitouro. Tudo que me cerca parece testar minha fé. Que faça o bem, não há um sequer em corações angustiados. O amargo da tortura, acabaram-se os sorrisos na presença da viatura. Mergulhados em lágrimas com corações despedaçados. Rachaduras ainda sangram os meus pés descalços. Atraído, arrebatado, eu volto a Cristo porque quero alma vazia. Faz chorar, tem solidão no travesseiro. Desespero, medo, mas pra que ter medo? Guerreiro, quando faltar a luz é só clamar, dobrar o joelho. Ficou surpreso, quem diria que enfrentasse a fraqueza, a frieza, enterrasse o comodismo e virasse a mesa. Pra me levantar, voltar, sonhar, cantar, gritar. Poupa mais sangue, Deus, enche meu pulmão de ar. A tortura é o chicote, ó Cristo, eu não negarei teu nome. Eu sei que já falei, já neguei, até me senti menos homem. Mas me ajoelhei arrependido e pro céu olhei. Orei, chorei, clamei. Ar pra respirar eu ganhei. E a remissão eu me entreguei. Caege, representante do gueto.